Também que vem pra abençoar quem acordou mas que zen. Nada melhor que um bom dia animado pra colher no amanhã um belo dia semeado. Graças porque o sol está radiante e aquele swing tá tocando no falante. Tem pipa no alto, pé descalço no asfalto e o rap no meu som já tá tomando de assalto. Que venha aquele espírito de bondade pra que ele me inspire a escrever um bom underground e me encha de vigor nessas 24 horas que eu tenho pra dizer pra mim que estou vivo. E eu tô na vibe de fazer um passeio ou um rolê, não importa o contexto pra mim em si. Deixa eu pensar o que fazer, como é que pode ser, quem eu tenho que chamar pra fazer. Opa, pera aí que já tocou e eu senti a vibração. É o Henrique Porcinho lá do Capão. Afirmou que estará presente na conexão. Desligou, falou que fechou, mandou um abração. É sexta-feira, dia de descontrair o estresse. Liga pras varão e comunica os moleque. Me espera ficar pampa porque a noite é a tese. Me espera que eu tô chegando, eu vou só fazer uma prece. Deus abençoe o nosso rolê, que hoje tá maluco, eu tô na vibe de sair. Vem, eu vou chamar os meninos no ID, nós vai trocar uma ideia e resolver qual que vai ser. Deus abençoe o nosso rolê, que hoje tá maluco, eu tô na vibe de sair. Vem, eu vou chamar os meninos no ID, nós vai trocar uma ideia e resolver qual que vai ser. Alô, chamou, e aí Neto, onde cê tá, como cê tá, cê tá por perto? Olha pra cima e vê que o céu tá aberto, quieto. Com a felicidade hoje eu flerto, progresso e avanço. Por mais que isso eu danço, eu vou pra frente, então pode vir no meu balanço. Cada dia é dia de derrubar um gigante, cada dia é dia de seguir e ir avante. E quando cair, faça um favor pra se levante, porque a perseverança é algo contagiante. Amante do bom ambiente, eu já tô fervendo, não importa o clima quente. Tudo fica bom quando a galera é sorridente. Eu vejo a diferença de curtir a noite crente. É quente, sigo preparando o ambiente pra manter na face um olhar bem sorridente. Tu entende a diferença agora de um rolê grande. A chapa que é quente de moleque consciente. A Iago tá ligado, já tá firmado. Só vou pedir pra Deus nosso peão abençoado e que nada atrapalhe a nossa diversão. Que seja feita a tua vontade, que me dê a direção. Porque o sol tá bonito, rolê nem começou, mas é bom quando tá guardado pelas mãos do meu Senhor. Quem tá chamando é o Ita. Pode falar disso aí, qual é a fita? Já tô ligado, tô encostando aí no foot. E esse é da hora porque lá ninguém discute. Sem muita cobração, palavrão nós se entende. O jogo é jogado na habilidade da mente. Da caneta também vale, traz mais empolgação. Sai um gol, geral grita e rola comemoração. Logo acaba, da hora o apito nos entristece. A alegria é retomada quando a gente canta um rap. Deus abençoe o nosso rolê, que hoje tá maluco, eu tô na vibe de sair. Vem, eu vou chamar os meninos no ID, nós vai trocar uma ideia e resolver qual que vai ser. Deus abençoe o nosso rolê, hoje tá maluco, eu tô na vibe de sair. Vem, eu vou chamar os meninos no ID. E aí dona Célia, a senhora é uma rainha, salve Lei, filha, o N, o molecote. E aí Romaria, é nóis meu mano, Luiz, Nenzinho, Belão, Bolovo, Matheus. E aí tu, e aí Danilo, moleque do Jaqueline, do Monte Alegre, do Guaraú, da Mandioquinha. É nóis, chapa, tamo junto. Salve Du, André, Avelino, Charles, os moleque do Prince, a rapa do Savério. Salve Rico, e aí Dai, Samuel, Aquiles, o P, o Jeff, a rapa da Sara, Batalha do Santa Cruz. Salve família Opa. E o meu filho eu vou trazer, o Maguini, pode trazer. Aí Maura, é pra você. Tizinho, tem um fute a ler. Você vai falar primeiro, gente.